Oceano 41, curva esquerda para 2190, limite permanente. Esquerda 2190, limite permanente, 6141. No 41, dispara 5 mil pés, ajuste no 0 no meio. 5 mil pés, 1-0 no meio, hoje chamei 1 no 41. Conforme? Cajá 76, curva esquerda na proa 180, seu limite agora é a radial 260 do Velho Salvador. Esquerda 180, limite a radial 260 de Salvador. Atingiu 4. Mantenha 4.000 pés, traca já 7.6. Tango Lima, Alto Alto, your clip final, last contact. Descent to 2000 feet, connect 1016, report on localizer. Descent to 2000 feet, clear ILS, X-ray runway 10. He said, I report on localizer Lima Hotel Hotel. Mantendo 1-8-0 de Downing Speech. Nós estamos mantendo 205, ou chame 141, né? Pode voar Aracaju, 1-2-3-0? 1-2-3-0, mantém a Jama, guarde. Guardando. 1-2-5-5, estabilizado. Final IDS, pistola 0, baixado, travado. Charlie, 1255, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 6. Nesse 255. Já 76 para o localizador, curva esquerda na proa 120, está autorizado a final do procedimento, desce para 2000 pés. Esquerda 120, autorizado a descer para 2000 pés e o procedimento. Minha 315, descido 30, tá nível 060. 060, minha 315. Para aproximação, o senhor vai seguir tráfego transportando 10 horas, 7 milhas, é o Mitsubishi transportando em pé. Certo, iniciou a redução. Ano 255, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus com 15 nós. 255, 2759, airborne at 29, I call Salvador, 120.80, have a nice flight. Thank you, have a good day. Minha 1-4-1, no chame final Salvador na frequência 1-9-8. Salvador 19-8, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu chamei 1-4-1, cruzo uma centena para 4000, mantenha pro 210, vai passar radial 2-8-0 de Salvador. Também é 1-4-1, curva à esquerda na Pro 1-5-0. Seu limite agora é radial 260 de Salvador. Esquerda 1-5-0, limite radial 260 de Salvador. Hoje é 1-4-1. 260 agora. Tango Lima Hotel Hotel, complete final, LS contact tower 118.95. 118.95, Lima Hotel Hotel, have a good day. Você mantém nível 050. Pro 55 para o 050, 6315. On final ILS X-ray, runway 10. Nacional para o Tango Lima Hotel Hotel, continue to approach and stand by runway vacate, document set 1016. Under DMC, request change rules and landing runway 17, Lima Hotel Hotel. Hotel Hotel, do you have conditions to make a short approach runway 17? Hey, sure, Lima Hotel Hotel. Delta rules cancel at 3-1, clear to turn, left, after turn right, report on short final, runway 17, Lima Total. Turn left after, when I on final, I report Lima Hotel. 255, Solos 3-1, chamo Solon 2-1, decimal 9, boa tarde. Solo 2262, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 90 graus, 15 nós. Autorizado, linha de colapso, não, no zero, 2262. Já 76 está estabilizado, passou a posição do. Da 76, complete a final do procedimento. Se possível, uma seleção indicada até o marcador externo. Enxame a torre Salvador, 118.95. 118.95. Alpha 3, 18. 7, Lima, Hotel, Hotel. Salvador, muito boa tarde, 9303, nosso nível 150, 25 minutos, comente. Mais um 9303, mantém, escuta. Fechané 6315, solicita agora 19 milhas da posição Duna, resuma a navegação, voo Duna, reduza para 1970 nós. Plano Duna 6315, reduzindo. Pouso. Aguardei a autorização de pouso para cá já, 7. 2262, decolos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle, passageiro 2262. No controle 120, decimal 8, decolos 33, passageiro 2262, tem um bom voo. 9303, adicione identificação, voo com MED, para antecipar a chegada com MED 1, desse para nível 050. A gente chegou, voando o Bonet, já autorizado, descida nível 0, já aproximado 3 a 5. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2262. A decolagem suba via Arbor 1 para nível 180. Subindo via Arbor 1 para nível 180, 2262. Hotel, hotel, on the ground at 3-4, cleaving by the right, on the taxiway Papa, to airport number 5, and have a nice day. Já 7:30. O vento 190 graus com 15 nós, com 15 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso para Tracajá 76 na 10. 118.95. Boa tarde, eu chamei o patrão. Salvador, boa tarde, eu chamei o 141, ele é tramitado. Taxa na 141, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no meio. Sim, no 0, no meio, altímetro 141. Passarei 2262, vai posicionar Alefa. Direto Alefa da 262. 1-2-7-5-9, contact with the center, 1-2-6-0, flight stop, 1-3-5-3. 1-2-6-0-5-3, controlado, Tracajá 76. Tracajá 76, prossegue à direita, via Taxiway Echo. Na minha escuta, prossegue via Alfa, reporte na Taxiway Delta para o cruzamento, pista no zero. Está livrando na Echo, Alfa, reportará na Delta para cruzamento. Tô, 1-0, 1-6. 6141, pouso autorizado, pistão 10, o vento 190 graus com 17 nós, 17 nós. Pouso pistão 10, 6141. 3, informação de tráfego, 2 horas, 24 milhas, rumo oeste, passando a nível de voo 070 em subida, TR-72. Metro 10 no meia. Fazendo metrô. Embraer 190. Ciente 2262. Na posição na dela. Já 76, autorizado cruzamento de imediato, pistão no zero, prosseguir após via hotel até o pátio militar, livre frequência, boa tarde. Cruzamento de imediato, prosseguindo via hotel. Ano 41, solo 39, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Decimal 9, boa, 641. Do 9303, o tráfego superado, desça para 2000 pés, ajustando a zero no meio, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2016, chama estabilizado, azul, 9303. Altímetro 10 no meia, o vento 190 graus com 17 nós, 17 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Ele pôs na 10, chama 63, 15. 3205 do Volta Grave na Cooper? Afirmo, 3205. Temos o mesmo autorizado, ela uma tem o pistão no zero. Pós-pouso 09 na curta, linha 1 no 0, 320. Salvador, é o Azul 2788, boa tarde. 2788, mantém o ponto de espera. Será, obrigado. Luciano 63, 105, no sol 242, libera a direita, 1219, salve Salvador. 219, ao liberar, 63, 1. Zero cinco autorizado, decolagem no zero, 1190 graus, 13 nós. Autorizado, inicio no zero, tá 3205. Três é para estabilizar. Estabilizado visual, azul na 303. Azul na 303, chama a torre, frequência 1-1-8-3-9-5. 8-9-5, boa tarde, na 303. 2 Salvador, boa tarde, 9303 Azul, 7 milhas, visual. 9303, que chega aproximação, aguarde pista livre. Ciente, 9303. No 303, utilizado por 10, vento 190 graus, 13 nós. Livre, pouso, azul, 9303. Autorizou 405, decolou aos 44, 41, linha 1, 208, bom voo. 308, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, voa da 3805. É 3805, acione código 5245. Suba para o nível de voo 340. Sobe 340, acionando agora 5245, 2 aproximando. São 3805, autorizado Leda. Autorizado, voa direto Leda, são 3805. 3805, contato radar, passando 2000 pés. Após o pouso da aeronave da companhia, autorizado ali, mantém o pistão no zero. Após o pouso da aeronave da companhia ali, mantém o 0, 2788. 9303, no solo das 47, direita 1219, solo. Lembrando, na Eco, solo 219, 219303. Autorizado decolagem no zero, vento 200 graus com 139. Autorizado 2782. Torre Salvador, boa tarde, azul 2790, ponto de espera pronto, visual para a nave na capela. 2790, após a nave da companhia, autorizado ali aí, manter no zero. Pode rolar de ATR ali, manter no zero, 2790. Série do 2262, chama sempre a Recife, frequência 1262.0, alterna 1.35.3. 1260, 1.353, 2262. Controle Salvador Azul 2788 na série. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo no 70, sem restrições, saída Momo. Sem restrições, saída Momo, o Azul 2788. Autorizado, decolagem no zero, vento 200 graus, no 2 nós. Decolagem 27 na zero. Vamos lá, para passar no pulo, vamos lá. Confirme para o controle. Está passando no pulo, vamos lá, para. Patatango, Kilo Romeo Oscar, prossiga. Agora o Rafael, tá bom? O Rafael, Kilo Romeo Oscar, acione código 0141, prossiga via corredores, azul chuva 016, 1500 pés, reporta através de Paris. Chama a torre, frequência 118, decimal 95. Suado autorizado, pouso 10, vento 190 graus, 129. Decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12835, 1351, 3805. 190 graus, vem 2 mais. Autorizado, pousando 073, vem 24. 78, autorizado, direto destino. Voa direto destino, azul 2788. Boa, voa. 208, boa. Salvador, boa tarde, azul 2790, decolou, cruzando, viu, cara? Azul 2790, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 140, saída Momo sem restrições. 140, saída Momo sem restrições, 2790. Voo 1964, aciona a identificação dessa via, chegada por média para o nível de voo 050. Salvador, voo 1964. Voo 1964, aciona a identificação, via, chegada por média 1, desça para o nível 050. Quilômetro, quilo Romeo Oscar. Quilômetro Oscar, prossiga. Vamos lá, pula por Flávia. Romeo Oscar, ingresso corredor Interlagos, reporta Seasa. Vamos. Controle Salvador, 2790, solicita se possível WhatsApp. Azul 2790, autorizado WhatsApp. Autorizado WhatsApp, 2790. Autorizado direto destino. Está presente, direto Lençóis, 2790, obrigado. Salvador, muito boa tarde, gol 2018, passa nível 200, formação Sierra. Gol 2018, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1 até 060, 209. Vamos avançar para o pulo radar. Torre, boa tarde, aqui 073, ponto zero da 10, pronto. Vindo 073, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 200 graus do 39. A linha decola 510, azul 5073. Batemos quilo Romeo Oscar, chama a torre frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, Batapango, quilo Romeo Oscar. Batemos quilo Romeo Oscar, que negamos 06, vento 190 graus, 12 mais para cheque. Conseguiu a confirmação, reposta no Salvador e Rimar, quilo Romeo Oscar. Salvador, gol no 964, desça para 2000 pés, ajustando 06, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 4003. Azul 4003, aciona a identificação, desça a via chegada voo médio 1 para o nível de voo 070. 070, Azul 4003. Jets, voo 397, no ponto zero, 397, autorizado em Mateus no zero. Em Mateus no zero, 397. Eu não chego para o TAC, senhor Alves Lógica. 5073, decolou a 03, 1208, controle, bom voo. 1208, 5073, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 5073, Coral, Uno Bravo. Azul 5073, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 180, após 2000 pés, voo direto Coral. Direto Coral, após 2000 pés, Azul 5073. Azul 2788, chama Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. A última foi para o 2788? Azul 2788, chamo Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2685, Centro Recife, 2488, obrigado, 2788. Autorizado liberar via papá, frequência de chat lá, boa tarde. Rumo oposto, mantendo nível 130, Embraer 121. 2790 ainda não possui gentileza. Quantas milhas do tráfego? 30 milhas. Obrigado. Voo 20 no 8, desça via para 3000 pés, ajustando 0 no meio. Via para 3000 pés, 1016. 20 no 8. 0 graus, 14 baixo. Decolagem, bola 347. Controle de Salvador, Papatango, Mike Bravo Uniforme. Papatango, Mike Bravo Uniforme, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050. Voa direto a Amã, para a chegada a Amã. Informação de tráfego, 12 horas, 24 milhas, rumo oposto, passando nível de voo 120 em subida, 1ATR72. Voa direto a Amã, para a chegada a Amã, o Mike Bravo Uniforme vai descer ao 050. Mike Bravo Uniforme, acione código 5414. Confirme. Mike Bravo Uniforme, acione código 5414. 5414, vamos responder, Mike Brown informa. Salvador, Azul 5073. Azul 2790, suba para o nível 140. 140, 2790. Controle Azul 5073. Prossiga. Se é possível coordenar para o Adilnep 5073. Aguarde. Voo 1964, estado decimal 964, chama a torre frequência 118, decimal 95. Trolho Gol 397, decolou nas suas coisas. Tráfego curva à direita, proa 340. O limite é atingir o nível 140. À direita, estaríamos indo para o mesmo lado do tráfego que está no TQS, 2790, confirma. Azul 2790, curva à direita, proa 345, o limite é atingir o nível 140. Direita 345, limite atingir o nível 140, azul 2790. Controle, o Gol 397, decolou no seu escudo. Gol 1397, contato radar, subiu para o nível de voo 360, via saída Salvo 1. Salvo 1, 360. Controle Salvador Azul 2779 com a informação Sierra também de áudio descida. Azul 2779, adiciona a identificação. Identificou 2779. Gol 2018, desça para 2000 pés, autorizado LF X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 2018. Azul 2779, contato radar 66 milhas nordeste do Verde Salvador, desça para 4000 pés, ajustando 016. 4.000 pés e 906, azul 2779. Mará para ingresso na Sierra Golfeosa. Azul 5073, o controle Ilhéus solicita que mantenha a proa de Coral após Coral e Ilhéus. Coral e Ilhéus, obrigado. Tráfego agora, superado, voa direto de destino. Esquerda direto de destino, 2790. Azul 2790, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 135.3. Recife 1260, 135.3. Azul 2790. Centro 003, desça via para 3000 pés, ajuste no 06. 3000 no 06. Patrulha o Gol 1397, desvia direita, proa 230, 40 milhas. Gol no 397, ciente, proa 230, 40 milhas. Obrigado. Quase no solo, as 1-1, libera a direita, 1-2 no lado solo. Direita, na próxima, 219, gol 1964. Na 3154, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 06, vou direto Duna com high speed. 4000 pés, estabilizou 2018. 2018, chama a torre frequência 1918, decimal 95. 1918, 95, até daqui a pouco, obrigado. Autorizado para 2000, confirma. Azul 4003, aguarde. Estabilizado no X-Ray. 2098, coisa da aproximação, reforço no externo. Batara. Meia zero, reduza para 2509. Médio. pode autorizar o SAP? Então, 3560, mantenha o perfil da chegada, é o número 5 na aproximação. Sim. Azul 4003, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado LS X-Ray, descendo para 2000, azul 4003. Gol 1397, chama Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.251, sim. Boa tarde, Patango Lima, hotel, hotel. Patango Lima, hotel, hotel, autorizado, ingresso pista 17, reporte aliado pronto. Salvador, Fracajal, 7, ponto de espera próximo, avisar o cara nada. Gente, Fracajal, mantém o ponto de espera. Mantendo ponto. Ponto de espera voltado, para o meu pronto. Gente, mantém o ponto de espera, que é a Rua Fiocha. Estabilizado, azul 4003. Azul 4003, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 26, vai passar estabilizado 3954. Azul 5073, serviço radar encerrado, passando coral, chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 201, bom dia. Capitão Mike Bravo, uniforme, informe velocidade de cada. 2009, já. Capitão Mike Bravo Uniforme, reduza para 1809, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Reduzindo para 1809, descendo para 3000, Mike Bravo Uniforme. Para o nível de voo 050. 210, 050. Azul 2779, reduza para 2109. 2109, 2779. Mantenha até 3000 e chame o controle 120 do Simão 8 Bangu. Controle Salvador 1208, Lima Hotel, céu, obrigado. Azul 4003, autorizado pouso 10, vento 190 graus, 14 baixo. Ele pouso, pista no 0, azul 4003. Como hotel, hotel, mantenha a prosa. Queda da decolagem até 3000 pés, após autorizar a saída Momo, suba para o nível 180. Manteu eixo até 3000 pés, após vai cumprir o perfil da saída Momo, livre extensão ao 180. Tem motel até uma missão de transporte inteiro, solicita coordenação constante quando possível para o direto de destino. Aguarde. Sam 3154 para interceptar o localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. 060 vai passar estabilizado, 3154. Pedango Mike Bravo Uniforme, reduza para 1970 nós. Romeu, Sierra Fiosca, tem condições de após decolagem iniciar a curva no terceiro terço, no primeiro terço do campo para cruzamento? Ah, tem mais tempo, vamos lá. Tente, o vento 180 graus no 2 mais autorizado, decolagem no 7. O vento 180 graus no 2 mais. Decolagem no 7, é revocado. Pode informar para o ideal do destino. O ideal do destino seria 312, radial do Salvador, que matou o hotel. O 4003, no solo 19, direita, 12 no lado de solo. Direito 219, já. O senhor acha que eu devo lançar no 9, condições de curva esquerda para cruzar o campo? Já iniciando o cruzamento, já vou piorar. Gente. Cruzado direto de China. Cruzado direto de China, Lima Hotel, Hotel, muito obrigado. Nada aguardando a autoridade. Somos 028, Sarah Gonçalves. Gente, mantenha para o norte, aguarde para seguir no litoral norte, no Serra Gonçalves. Mantenha para o norte no momento. Gente, mantendo para o norte, Serra Gonçalves. A Cajal no frente, o Sol chave no 50, está fechando com o litoral norte, não interfere com a sua decolagem. Autorizado a decolagem no 0, vento 1, 80 graus, no 3 graus. Autorizado a decolagem para Cajal no frente. Número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego que está na sua posição de... 10 horas 7 milhas, rumo nordeste, mantendo agora 2 mil pés, é um Airbus 321. Ah, pilote Unifor, 150. Via 3560, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 0110, o limite radial 280 para Salvador. Positivo 060110, limite é 060 Salvador. Limite 280 para Salvador. 280. Controle Salvador, uma boa, Chanel 6326, descida, passo 190, restrito 150, bom médio 1. Chanel 6326, desça para o nível de voo 050, via chegada bom médio 1, reduza para 250 nós. Reduza para 250 nós, desce nível 050, Chanel 6326. Controle Salvador, Tracajá 17. Tracajá 17, contato radar na decolagem, suba para o nível 260, após 2 mil pés, autorizado Leda. Após 2 mil pés, autorizado Leda. Sapatango, Lima, Hotel, Hotel, informação de tráfego, 2 horas, 15 milhas, rumo ao sudoeste, passando nível de voo 080 em descida, ATR-72. Gente, Lima, Hotel, Hotel. 779, informação de tráfego, 11 horas, 14 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 080 em subida, Mike, uniforme 2. Aqui é o tráfego azul 2779. Papatango, Mike, bravo uniforme, desça para 2 mil pés, autorizado Electric 3, reporte estabilizado. 2 mil, chama estabilizado, Mike, bravo uniforme. No 3154, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. Salão. No 3560, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio, reduza para 1809, para o localizador com a direita para o 065, reporte estabilizado. Ok, para 065, desce para 3000 com 1.600. Controle Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolada 17. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, 1.000 pés, corredor forte. Afirmativo. Serra Golf Oscar, mantém escutando o controle. Na sua escuta, Serra Golf Oscar. 1016, autorizado, porra, 0, 0, 0, 3, 0, 5, 4. Azul 2779, reduza para 1809, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 240, limite radial 280, Salvador. Autorizado, então, vetoração, né, na proa 240, limite na 280 de Salvador. Patango Lima, hotel, hotel, assim que possível, o estimado do través de lençóis e o estimado de pouso. Hotel, hotel, está estimando através de lençóis ao 5-5 e o pouso aos 1-8-3-0, Lima, hotel, hotel. De motel hotel através de lençóis no 755 e pouso no 830. Para 2109. Redução 2109, é 326. Então 3560, desça para 2000 pés, autoridade elétrica X-Ray, reporte estabilizado. 2000, chamaré estabilizado. Estabilizou, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, chama a torre, frequência 1-18-95. 1-18-95. Controle em Salvador, quando possível, o Tracajá solicita voar Doppel. Tracajá 1-7, aguarde coordenação.